Então, nosso tema dessa noite, meus irmãos, minha família. Se a gente for pensar, a grande maioria das religiões, elas têm uma linguagem semelhante quando se fala sobre isso. Todos, ou quase todos, nos dizem que nós temos a mesma origem, somos todos filhos de um único Deus e que por isso somos todos irmãos. Esse é o entendimento amplo de família. É o entendimento que nós até conhecemos, mas ainda não conseguimos, de uma certa maneira, colocar em prática ele. Nós ainda ficamos bastante restritos à família num sentido bem menor, num grupo bem menor de pessoas que a gente... Dentro desse grupo, então, se ajuda, se gosta, se reconhece e ainda não conseguimos olhar para os outros dessa mesma forma. Mesmo sabendo que somos todos irmãos, somos todos iguais, queremos as mesmas coisas, precisamos das mesmas coisas para chegar no mesmo objetivo. Ainda não temos, então, esse entendimento ainda da família ampla. Mas, através das sucessivas oportunidades que nós vamos tendo e, principalmente, da busca que nós vamos fazendo de tentar compreender os mecanismos que regem a vida, a gente vai conseguindo fazer com que esse entendimento, ele venha para dentro da gente e acabe se manifestando, então, de uma forma mais natural, cada vez mais. Por isso que eu falei na questão da busca do conhecimento. As coisas não acontecem se nós não tivermos um movimento na direção de fazer com que isso possa acontecer. Dentro dessa busca, o primeiro passo importante que a gente vai dar é a vontade. Nós temos que ter o desejo, querer que as coisas aconteçam. Perceber que existe uma necessidade para fazer com que as coisas sejam diferentes da maneira como elas são. Então, existe a vontade em primeiro lugar. No segundo passo, a gente colocaria que, através do nosso pensamento, do nosso poder mental que nós temos, de raciocínio, de entendimento, de discernimento, a gente vai estruturando essa nossa busca. O que, que a gente quer? A gente vai, através do nosso pensamento, vai estruturando para que a gente consiga fazer com que aquilo possa se tornar efetivamente realidade. Através do nosso pensamento, a gente vai começar a fazer algumas definições ou redefinições de conceitos que a gente tem dentro da gente e que a gente, através desses conceitos, a gente vai se manifestando. Tudo que a gente faz hoje, a gente faz baseado nos nossos conceitos, que são a nossa bagagem, é o que a gente realmente é. Nós não fazemos o que nós não sabemos. Nós não fazemos o que nós não queremos. Nós simplesmente repetimos o que nós temos guardado. Então, por isso que é importante essa redefinição de conceitos. E isso só se dá pensando. Por que que é importante essa redefinição, né? A gente pega exemplos práticos da nossa vida, de que nós, no sentido de família, temos lá na nossa casa, por exemplo, pai, mãe e alguns irmãos, mas tem um deles ali com quem a gente não se dá bem, que a gente tem dificuldade. E a gente vai, dia a dia, se aturando, se brigando um pouco, vai levando. talvez por algumas situações que não nos permitam, de repente, nos afastarmos. Como é que a gente vai fazer para que isso se resolva? Muitas vezes, a gente, quando tem a oportunidade, a gente escapa. A gente, no caso desse exemplo, vai morar sozinho, não fala mais com a família, enfim, tem diversas situações, mas a gente não resolveu o problema. O problema continua existindo. A gente tem que parar, pensar, como eu disse antes, tem que querer pensar para poder entender o porquê dessa antipatia. Por que que não nos damos bem? Será que simplesmente é porque a outra pessoa está sempre me fazendo mal? Ou será que sou eu que não gosto dela por algum motivo que eu ainda não descobri? Quando a gente se propõe a um movimento desses, a gente começa a diminuir um pouco, então, essa intensidade dessa coisa que é que nem polos opostos que se chocam, né? E não conseguem se aproximar. A gente, então, começa a repensar isso, começa a compreender que o outro, assim como eu, também tem as suas vontades, também tem as suas dificuldades, também tem os seus motivos, e dentro dessa percepção, eu começo a ver essa pessoa de uma forma diferente. Posso até começar a aceitar ela, e depois, num passo mais adiante, de repente, a querer bem. É uma maneira que a gente tem de fazer com que as nossas relações, principalmente as conflituosas, deixem de ser, né? Vontade, pensamento, para que possa se tornar atitude. Pensar, inclusive, por que que nesse contato eu sinto, às vezes, um ódio daquela pessoa. Não precisa ser um familiar, pode ser outra pessoa qualquer. Por que que eu sinto isso de alguém? Quando eu sinto amor por alguém, como é que eu me sinto? Eu me sinto bem, né? Cada um de nós se sente bem. E quando eu sinto ódio por alguém, como é que eu me sinto? A gente sabe, a gente se sente mal. De uma forma bem simples, nós estamos fazendo por nós. Se eu não gostar de alguém, talvez o alguém nem se importe com isso. Mas para mim isso está me afetando, está me prejudicando. Então, de uma forma simples e racional, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que entender por que que eu estou sentindo isso e mudar essa maneira. Como é importante, né, a questão do pensamento, né? Ali diz no mural, concentre seus pensamentos em acontecimentos bons. Luz, luz atrás, luz. Positividade atrai milagres. Então a gente pode até experimentar fazer isso para ver se realmente atrai luz e milagres. E com certeza a gente vai se surpreender. A gente pega o exemplo de família, falamos do exemplo macro, né, amplo, família de forma geral, mas se a gente pensar naquela família pequena que a gente está colocado dentro, através dos nossos laços de sangue ou por sentimento que nós nos unimos, a gente vai perceber que muitas vezes esses laços sanguíneos, eles não são fortes o suficiente para nos aproximar, que foi o que foi dito, né? Não significa porque nós nascemos dentro da mesma casa, dos mesmos pais, que nós temos sentimentos de simpatia um pelo outro. Ao mesmo tempo que a gente percebe que a gente vai encontrar no decorrer da vida pessoas que nos são próximas, que nos atraem no sentido da simpatia. Esses são os verdadeiros laços familiares, os laços familiares do espírito, que nós nos reencontramos quando voltamos. E ainda falando de família, quando a gente fala de reencarnação, que é um processo bastante trabalhoso, bastante elaborado, se nós viéssemos apenas cair dentro de uma casa com aqueles que nós temos problemas, né, para resolver, se fala muito nisso, né? Estamos aqui para pagar. Qual seria a nossa chance de repente resolver esses problemas se caíssemos dentro de uma casa cercado de conflitos? Mas nós caímos dentro de lares cercado também de espíritos simpáticos a nós, que junto com a gente vieram para que a gente possa se dar a mão e seguir esse caminho, tanto eles quanto nós que temos. Então, através dessa simpatia, um auxilia o outro para poder chegar aonde precisa. Então, sabendo disso também, a gente passa a olhar aquelas pessoas que estão ali do nosso lado de uma forma diferente. Quanto tempo faz que nós nos conhecemos? Quais são os nossos propósitos dessa encarnação de auxílio um ao outro? E antes, de repente, de cobrar se eles estão fazendo por nós, a gente deve pensar, será que eu estou fazendo o que eu posso para auxiliar essa pessoa que é importante para mim? De novo a questão do pensamento, das perguntas, né, que a gente vai buscando para poder jogar luz em cima de questões que a gente não compreende ou apenas sente, mas não sabe de onde vem, né? Através dessa postura, a gente vai resolvendo problemas e vai evitando que novos problemas surjam. Se a gente vai pensando na vida como algo muito maior do que essa passagem, essa contagem de tempo que a gente está tendo aqui agora, é muito maior que isso, muito mais amplo, muito mais entrelaçado. Como já dissemos, né? Nada acontece por acaso. Estamos no lugar certo e no momento certo. E cercados das pessoas certas. Então, antes de maldizer alguém ou tentar fugir, né, das situações que não são as melhores possíveis, a gente deve repensar para descobrir quantas possibilidades nós vamos ter nesse momento que a vida nos oferece e que, sem dúvida, nós participamos de alguma forma dessas escolhas.